What's his name? Old boy. Old boy. Yeah, it's great. Que cê tá insinuando? Tatu na minha cara, malote no bolso que tá te estranhando. Olha essas joias no busto, mano. Não tô brincando. E se soubesse que nós que enriquece os pedaços de pano? Será que eles estavam falando? Que cê tá insinuando? Tatu na minha cara, malote no bolso que tá te estranhando. Olha essas joias no busto, mano. Não tô brincando. E se soubesse que Nike enriquece os pedaços de pano? Será que ele estava falando? Europa, Miami Beach. Tudo que ele diz é que se chique. Olha pra essa grana que te diz que eu vou bem como fiz. Olhando se mais diz, tentei. Depois que consegui provei. Sei que cê me olha até hoje. Parei para o preço pesado. Deve doer muito, cê erra comigo. Deve ter muito errado comigo. Olha quando passa, menina, me sinto certo. Diz que a menina não tinha medo. Ela tinha medo de algum dia não parar de fazer trap. Só por isso que ela tinha medo. Hoje em dia, tipo, como na Europa tem funk que tô top. Quando passa que os meninos moram, olharam pros meninos meio de foda. Que cê tá insinuando? Tatu na minha cara, malote no bolso que tá te estranhando. Olha essas joias no bolso, mano. Não tô brincando. E se soubesse que não é que enriquece os pedaços de pano? Será que eles estavam falando? Que cê tá insinuando? Tatu na minha cara, malote no bolso que tá te estranhando. Olha essas joias no bolso, essas mano, mas não tô brincando. E se soubesse que não é que enriquece os pedaços de pano? Será que ele estava falando?